Yolanda, pelos direitos do mar. O mar é rasga e voltas que nele sabem. Bem, Espanha e Holanda já não brigam pelos direitos do mar, mas muitos países hoje em dia brigam pelo direito da pesca. A pesca vem se transformando numa fonte de divisas cada vez mais importante para muitos países em desenvolvimento. Por exemplo, Chile, Argentina, Coreia do Sul, México, Tailândia e Índia estão entre os principais exportadores mundiais de frutos do mar depois do Japão e da União Soviética. As grandes áreas pesqueiras são o Atlântico Norte e Sul e o Pacífico. Mas no Atlântico Sul está havendo uma pesca descontrolada, particularmente na área entre a costa leste da América Latina e as ilhas Falkland ou Malvinas. A região é uma espécie de zona livre e navios-fábricas de vários países estão ameaçando as espécies. Os navios vêm de regiões distantes, tais como a União Soviética, a Bulgária, a Polônia, a Espanha e mesmo o Japão, a Coreia do Sul ou a Tailândia. Dois estudos preparados recentemente para a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, advertiram sobre três espécies em particular que correm o risco de extinção. Os estudos foram feitos independentemente pela Grã-Bretanha e pela Argentina e mencionam o merlúcio, a pescada azul e a lula. Para se ter uma ideia, o número de barcos estrangeiros que pescam a lula na região das Falklands aumentou de 250 barcos em 1984 para 600 barcos este ano. São as atividades destes navios-fábricas que mais preocupam as organizações conservacionistas. Eles pescam indiscriminadamente, apanhando tanto peixes grandes quanto peixes pequenos, e assim não permitem a reprodução das espécies. No passado, muitas espécies foram quase que extintas devido à pesca em excesso, que também contribuiu para o declínio de regiões que já foram ricas em frutos do mar. Por exemplo, a costa peruana, que até o início da década de 70 foi uma das regiões pesqueiras mais importantes do mundo. E em 1975, o Equador teve de implementar rígidas medidas para proteger o que sobrou de suas reservas de camarão e atum. Na década de 70, mais de 100 países estenderam seus limites marítimos para 200 milhas. Estas zonas econômicas exclusivas receberam o apoio oficial das Nações Unidas em 1982. A medida beneficiou vários países mais pobres, tais como as Ilhas Fiji, que triplicaram sua produção de peixe em poucos anos. O México também desenvolveu uma considerável indústria pesqueira, e o Chile e a Turquia aumentaram bastante a capacidade de suas frotas pesqueiras. Mas, por outro lado, estas zonas não são respeitadas tão criteriosamente quanto se faz necessário, fato que é agravado pela dificuldade de alguns países em policiar suas zonas econômicas. E, além disso, a implementação destas zonas pode criar atritos diplomáticos. No caso das Ilhas Falkland, a decisão britânica de implementar uma zona de conservação da pesca em torno das ilhas a partir de fevereiro vai, em princípio, excluir os barcos argentinos de uma das regiões mais ricas do mundo em peixes. E isto, aliado ao aspecto político da decisão, deve gerar conflitos diplomáticos entre os dois países. No tocante ao Brasil, a decisão britânica não afeta os barcos pesqueiros brasileiros, que só pescam em regiões costeiras e não chegam à região das Falklands, onde as águas são muito profundas. Mas, do ponto de vista diplomático, o Brasil apoiou a posição argentina de protesto contra a decisão britânica. Mesmo assim, Considerações políticas à parte, a decisão britânica agradou os conservacionistas, que há tempos já vinham pedindo medidas que protegessem a região das Falklands contra a ameaça da pesca descontrolada. Agora, Horizontes fala sobre o teatro feito por e para mulheres das classes menos privilegiadas. Há cerca de 9 anos, um grupo de mulheres operárias jamaicanas fundou o Sistrin Theatre Collective, que numa tradução literal quer dizer Teatro Coletivo das Irmãs. Numa série de atividades, o grupo explora questões que afetam a vida das mulheres tanto no Caribe, local de origem do grupo, como em outras regiões do mundo. Problemas tais como o desemprego e o subemprego, violência, exploração, pobreza, alienação, etc. O Sistrin desenvolve peças escritas a partir de discussões comunitárias e de improvisações por parte das integrantes do grupo. Aliás, as integrantes do Sistrin também promovem reuniões comunitárias onde as mulheres participam de dramas improvisados de modo a expressar e a discutir seus problemas. E o grupo também edita um jornal feminino trimestral e publica livros. Um dos livros, Lionheart Girl, Garota Coração de Leão, acaba de ser lançado aqui em Londres. O livro é uma coletânea de textos sobre os problemas enfrentados pelas mulheres jamaicanas. Os textos foram compilados a partir de entrevistas feitas pelas integrantes do Sistrin com várias mulheres. De todas estas atividades do Sistrin Theatre Collective, a mais conhecida internacionalmente é a atividade teatral. O Sistrin fez uma série de apresentações aqui em Londres durante o mês de outubro e agora está se apresentando na Holanda. Márcia Poole foi ver o espetáculo do grupo. Então, Márcia, como é o trabalho do Sistrin Theatre Collective? Eu achei um trabalho muito interessante. As atrizes são ótimas e é interessante que elas não parecem atrizes, elas parecem realmente mulheres do povo. E os cenários também são muito realistas, são cenários assim que representam barracos, que representam favelas. E o espetáculo é uma mistura de números musicais e de esquetes. E o espetáculo conta uma história? Sim, ele tenta traçar assim a trajetória, digamos assim, da mulher que começa no primeiro quadro do espetáculo, é uma mulher desamparada, oprimida, que é totalmente alienada, vive só para os filhos, é uma espécie da a mama, né, a mãe. No segundo quadro tem uma mulher que é dominada pelo marido, e o marido é uma figura interessante, ele é um agitador político. Ele não é um militante, ele não é aquela pessoa engajada na política com consciência. Ele é aquela pessoa, é um marginal que faz política nas horas vagas. E é engraçado que o nome dele é Classman, que seria homem de classe, homem classista, é um trocadilho que elas fazem. E no último quadro, já tem uma mulher independente que no começo sucumbe um pouco às tentações, digamos, do consumo. Ela casa com um homem que oferece para ela uma casa muito bonita, roupas, etc. e tal. Mas no final, ela se recupera e começa a se politizar. Então, o espetáculo começa com uma mulher desamparada, totalmente oprimida, totalmente alienada, e vai acabando com uma mulher politizada. E nesses 3 quadros, que como eu já disse, são os esquetes, são divididos por número de dança, e é engraçado que na dança é a mesma música o tempo inteiro, mas cada vez elas cantam a música com mais força, cada vez é com mais determinação. Elas conseguem cobrir toda uma gama de questões políticas, de questões sociais, então é muito interessante. Inclusive, isso é feito com muito humor, é uma sátira, é um questionamento muito sério, digamos, da problemática feminina. Mas isso é feito com muito humor e o grupo é muito versátil. E que impressão o espetáculo deixou? Bom, me deixou, como eu já disse, uma impressão muito boa. E deixou também a impressão porque, por exemplo, o Sistrin, se diz que, que o grupo faz teatro popular, que discute a questão das mulheres da classe operária. Isso é verdade. Mas eu acho que algumas das questões que são levantadas no espetáculo dizem respeito à mulher de modo geral, não só à mulher operária, a questão da dominação, da manipulação pelo homem, da mulher que fica em segundo plano em relação ao marido. Isso acontece na classe operária, mas isso acontece também na classe média e na classe alta. Então, eu acho que é um espetáculo que, a partir da experiência da mulher operária, discute questões pertinentes à classe operária, mas questões importantes para a mulher do modo geral, para a mulher na sociedade. Vamos, então, encerrar o Horizontes com uma canção da banda de música que se apresenta com Sistrin Theatre Collective. A música é um trabalho coletivo e se chama Hoity Toity. Hoity Toity, Tabanares, Hoity Toity, Tabanares, to show off. They say you're to show off the world. Hoity Toity, Tapanares, I did it, Tapanares, to show off. You say you're to show off. One, walking down the street one day, and I heard them say, girl, you're to show off. You say you're to show off. And I am in my skirt, and I'm a bright and shirt, and I'm a spiky boots, yeah. Them say me to show off, love, you to show off, what? Your lips spotty spotty, and them feel my stick. With lips like yours, me wouldn't wear lipstick. Look upon your collarbone, and they're real so thick. Not to mention the clothes, it is a damn disgrace.